Golf, Julias, Sound, Ursus, Sound. Os caras doidos de Marituba, tá ligado? Agora começa o CD que vai deixar a concorrência louca. Prepare-se para uma nova experiência. Algo que irá fazer você viajar na máquina do som automotivo. Golf Júlia Sá. A pressão automotiva que estremece suas emoções. Urso Sá. Agora com seu paredão hidráulico. Fronte é Urso Saúde. Golf Júlia Saúde. Aqui sim é automotivo de verdade. DJ Thiago Digital. O DJ que é pressão total. Urso Saúde, Golf Júlia Saúde. Os caras doidos de Marituba, tá ligado? Vem-te embora, vem-te embora. Aqui a concorrência chora no colinho da mamãe. Golf Júlia Sound. Urso Sound. Urso Sound. É o fim do silêncio. DJ Thiago Digital. Venha fazer parte desse show. Explode, explode, explode, explode, explode, explode, explode, explode. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Saúde, Golf Júlia Saúde. Os caras doidos de Marituba, tá ligado? Vem-te embora, vem-te embora. É muita trinca, é muita trinca na tua cabeça. É muita trinca na tua cabeça. É muita trinca na tua cabeça. Na tua cabeça, na tua cabeça. É muito Santorini na tua cabeça. Só quem vai cheirar sou eu. Está branco. Me diz o que é isso que você tava cheirando. Me diz o que é isso que você tava cheirando. Ei, mano, carai, teu nariz tá branco. Júnior Santorini. Frontier Urso Sound. Ei, mano, carai, teu nariz tá branco. Ei, mano, teu nariz tá branco. Ei, mano, teu nariz tá branco. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Golf Júlia Sá. Um projeto ousado e inovador. Tô tocando no máximo. Desgraçado. Apaga a luz que tá limpa.

que a novinha vem pro baile. Toda tatuada, piranha de baile, piranha safada, piranha de baile, piranha safada. Pra roxinha que deu papo e pras novinha que essa pega e sobe e desce, vem que cai. A palhinha da tchereca e que a novinha aqui do baile. Já tá louca e tá maluca, mama minha tropa. Filha da puta, que a novinha aqui do baile. Já tá louca e tá maluca, mama minha tropa. Filha da puta, que as morenas já tão louca e as horas tão maluca. As morenas já tão louca e as horas tão maluca. DJ Marcos Show, o rei dos produções de Nova Timoteua. Sobe, desce, vem que cano e da palhinha da Jack. Sobe, desce, vem que cano e da palhinha da Jack. Que a novinha vem pro baile. Toda tatuada, piranha de baile, piranha safada. Piranha de baile, piranha safada. Pra roxinha que deu papo e pras novinha que essa pega. Sobe, desce, vem que cano. A palhinha da Jack. Que a novinha aqui do baile. Tá treme, que tá treme, louca, treme, treme, estremece tudo. É DJ Thiago Digital. Manda ver, garoto. Tá com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Patrocínio S-Deezer. S-Deezer. Só te peço, só mais, só mais uma chance, eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. DJ Thiago Digital, tem peso, tem moral. Banda AR-15, disparando sucesso. Alex Produções, DJ Luiz da Night, o louco do mix. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Uma chance. Banda AR-15, disparando sucesso. DJ Alex Produções, DJ Luiz da Night, o louco do mix. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem.